Precisado assinamento 234. Telema 224, chama agora a clube 118, décima 9 aqui. 23395, assinamento 224, boa noite. Composto. Torre, Salvador, muito boa noite, assinamento 234. Estabilizado no R9 da 10. Confirme. É o assinamento 234 estabilizado no procedimento R9, carteira no zero. Funcionamento 3 no 3, mantém o ponto zero. Eu 3 no 3, mantém. Funcionamento 224, não escuta? Não escuta, mas 224. Autorizado o pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 1-1 no nós. Tem o pouso, carteira no zero, assinamento 224. Autorizado, Adriano 3, alarma 3. Afirma, autorizado, alinhar e manter pistão no 0, Oceania 63 e no 3. Oceania 624, solo 49, direita, solo 121, décima 1. 121, boa noite, obrigado. Previsão para o 6313. Posicionamento 6313 autorizado. Decolar pistão no 0, vento 080 graus, 1-1 no norte. Autorizado. 313, decolado 51, controle 120, decimal 8. 208, 313. Oceano 303, cruzão em 700. Oceano 303, contato o radar na decolagem sobre a via saída da Eltransão Motiva para o nível de voo 360. Da Eltransão Motiva 360, autoriza a Motiva, senhor. Cruzado voa direto Leda, Oceano 6303. Leda 6303. Xanai 313, chama agora o centro Recife, 12, 5.1, alterne 128, 8, tem um bom voo. 251-228, obrigado, bom trabalho. Salvador, nós estou muito, boa noite, é o TAM 3178. Sim, tive a informação Quebec. TAM 3178, controle Salvador sem identificação dessa vapor de mar para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 093. 050, com 33, autorizado para o Red TAM 3178, autorizado Red TAP. TAP na proa, 050, 093. Atan Gosta, até o quilo, controle Salvador. Aciona a identificação, dessa via chegada a bons para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 013. 3178, controle. 3178, Oi, Serra Vita 366, para final do procedimento da Renave. Sim, dizendo Serra Vita 366, Renave, vai Renave 3178. Desça para 2500 pés, está 3178, QNH 1013. É 2500 na descida, 1013 ajustada, sua Serra Vita 366 autorizada. 3178. Sub 3305, autorizado, alinhar e decolar a pista no 0.080 graus ou no 0.9. Tá, alinhar e decolar a pista no 0, tá 3305. Salvador, é o CA 3305, Boca Aracaju. Com 3305, contato radar, suba via Puca para o nível 330. Conforme 330, CA 3305. Decolar da zona 0, controle no 208. descendo para o nível 160, apoiar Alagoas, subindo para 250 nós. 1723, contato radar, desça para o nível de voo 050, chegada Bonfi, guarde final do procedimento em nave. Descendo para o nível 050, na chegada Bonfi, em nave 1723. Então, Oscar, hotel Kilo, desça e mantenha, 4000 pés, PNH 10013. 4000 10013. Salvador, agora no 723. 723, prossiga. Está livre da velocidade ou mantenha o 250? Esperada velocidade até é bom. Esperada velocidade até é bom, para o 250. Salvador, boa noite, é o Pacífico 04070, contato radar, desça para o nível 060, chegada Mari, o adicional do procedimento é RNAV 910. 060, a base é RNAV 910. Eu estou autorizado no final do procedimento em nave, pode passar no 366. Quem estiver rodando no 367, ele já chega. Escalta o quilo, vou encerrar do 367 para final do procedimento do RNAVE. O Astro o quilo não executa a RNAVE, pode manter a operação da chegada para o MDB Zulu? Afirmativo, então aguarde o final do MDB Zulu 90, mantém a chegada bom. Passa 150, chame Recife em 12685, alterna 12545. Obrigado, boa noite. Se você puder deixar a gente voar para o 366, eu agradeço. Vazio, 40 Ok, E aguarde o sinal do RNAV mantendo a chegada aí também. Hotel Kilo, desça para 2000, canceladas restrições em Pelo, DNH 1013, reporte final do procedimento MDB Zulu. Cancelando 2000, reportará a final MDB Zulu. Passou 366, TAM 3178. TAM 3178, complete final, procedimento RNAV, torre 11895. Já estava 5378. Torre Balanque, TAM 3178, TAM 3.6232. 3178, autorizado pouso, pista no zero. Vento 080 graus, 102. Ciente de pouso na 0, TAM 3178. Desse mantenha 5 mil pés. Redução de velocidade para 2209, o número 3 na aproximação. Poderia confirmar o vento pro TAM 3178? 090 graus, 102. 7 graus. 300 de Salvador, aguarde para assumir a proa do trem 66. Tá ciente, esquerda 0, esquerda 020, no caso pela região 300 de Salvador, aguarde pro acerto contrário. Final MDB Zulu, Oscar Hotel Kilo. Ok, Oscar Hotel Kilo, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 895. Torre, boa noite, capatão, Oscar Hotel Kilo. Capatão, Oscar Hotel Kilo, continue a aproximação, aguarde pista livre. Nada. Corno 723, passando ferramenta 367, sentido procedimento. Relativo, pode passar no 366 ou no 723. Passará no 366 agora, no 723. No 78, solo os 21. Libere próxima direita, solo Salvador indo 21, décima 1. Próxima direita, 21, 1, 3, 1, 3. Quanto 070, agora 20 milhas oeste de Salvador, resuma a navegação na prova do 366, desça para 2.500 pés, em negão no 013. Ajuste padrão, voa 366, desça 2.500, voa 470. Quanto é o quilo livre para os pistão a zero? Vento 080 graus, 1119. Aí depois baixar travado, olha o setor aqui. Confirmo, pátio. 5. Passando a Serra Vida 366, agora no 723. Bora 723, complete a aproximação R nave, torre 18, decimal 95. 1895 no 723. Logo no 723, estabilizado, R nave da pista, estamos zero. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização de pouso no 723. Quilo solo 25, direito no 21 decimal 1. Direito 21 no 1, aqui até aqui. Autorizado pouso, igual no 723. Torre Salvador, boa noite, o azul 4070 está estabilizado na nave. 070, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Aguarda. 7123 direito no 211. Direito 211, agora no 723. Azul Ali mantém. A posição 4 Lima Azul 4070. 6224, decolado aos 32, controle Salvador, 120, decimal 80. Controle 208, Oceania 6224, boa noite. Salvador, boa noite, Oceania 6224, vai, cruzador de pesca da corte. Oceania 6224, contato radar, suba e mantenha nível 190, saída Conde. Para 190, autorizado, saída Conde, Oceania 6224. 6224, voe direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, Sorte 662, destaque. É 212, contato radar, desça para 4.000 pés, vou direto à frota servidor 368 para o seu procedimento RNAVE, QNH 1013. Oceania 6224, serviço radar encerrado, 53 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, e solicite descida. E agora, controle Aracaju, 120, obrigado, boa noite. Boa noite.